dizer que no dia 6 de setembro vamos ter também a 26ª Volta a Portugal do Futuro. É mais uma importante prova do calendário de ciclismo nacional, neste caso sub-23, que será realizada na sua maioria dentro do Concelho de Oliveira do Hospital. Portanto, a prova parte do Largo de Ribeiro do Amaral e termina no Monte do Culcorinho. Pelo caminho passará pelo Val do Alva, Lagos Lagiosa, Lagares, Seixo da Beira, Vila Franca, Ervedal, Travanca de Lagos, Bobadela, Nogueira do Cravo, Avô, Ponte das Três Entradas, Aldeia das Dez e passará também pelo Concelho de Arganil numa parte do percurso. Este evento faz parte também da estratégia do município de promover o Concelho através do desporto, promover o turismo de natureza e é também uma possibilidade de avaliar as condições que este percurso poderá ter para que no futuro possa, quiçá, integrar uma chegada da Volta a Portugal em bicicleta, que era o anseio de todos nós.